sem preconceito. Os pés no assoalho, fé apenas no perfeito. Vai pra grupo que aqui tá bagunçado. Buchiches é povinho, rastreando nós é mato. Velha escola, lá vem os preto, picadilha, bombeta, camisa larga, gingando, falando gíria, focado bem mais nas pistas, fora ziquezira, infiltrado entre madames e tiriça, vagabundo então, deixa eu te falar, tipo lobo mau, bem louco pra descolar, a mais bem, a mais pá, que detecta o radar, se não tem, vamos achar, pra não deixar desejar, rouba brisa, sente o som que vem do morro, o asfalto conhece bem, e sabe que nós é osso, já falei, mas eu vou no replay, tem que ser malandro até umas horas pra ser rei. Pode vir, que tem, é tudo chique, vem. E se não tem camarote, vamos no que tem pra pista, eu vou também. Show bar, Moody Joy, Rose ainda tem um monte. Dolores, Santa Clara, lembro do Branca Leone. Urbana e Sintonia, fez lembrança ir lá longe. Bitch, better have my money. O colorido e a fumaça dá o clima. O dialeto é simples, natural, ninguém copia. Os pregos quer saber qual que é da nossa vida. Tão tipo no xerox, sem tinta colorida. E se marcar, nós emenda logo o dia. Eu vou chegar com gás, o restante vocês trinca. O sol de 4.0 na moringa. Bem-vindo a Long Beach, um conhecido a cada esquina. Que samba louco ali. Vamos colar se tiver zeca, fundo bet, Almi. E na humilde se marcar, faço uma canja. Raiz de funk, soul, rap, groove e muito samba. Pode vir, que tem, é tudo chique, vem. E se não tem camarote, vamos no que tem pra pista, eu vou também. Eu tô chegando, sempre no sapato sem dar goela. Ninguém dá rapuá, só na visão da favela. Eu tô no bang lado a lado com os parceiros. Na minha caminhada somos junto com os guerreiros. Tem vários mano que estão na correria. Tem as guerreiras de fé, liga pras mina. No clima hoje tá da hora pra curtir. Na noite de luar pro rolê, vamos sair. Zona Sul, SOS, Zona Norte. Vim de Osasco, esse som que bate forte. Salve vagão, nós tamo junto, é nós na fita. Vai ficar puto aquele que desacredita. Zé Povinho tem um monte, tá ligado. De olho em sua vida, seu boot e seu carro. Deixa pra lá, vamos curtir, hoje é festa. Hoje a noite a nossa é a paz que interessa. Biscuit menin, tá de bonde, pode vir. Que tem, é tudo chique, vem. Vamos no que tem pra pista, eu vou também.